Ao levantar, diga: Jesus, eu te amo. Ao sair de casa, Jesus, vem comigo. Jesus, vem comigo. Jesus, vem comigo. Não me provoque, eu tenho armas escondidas. E não me engane, mentira é sempre descobrida. Não vem gritando, tenho o costume de revidar. Não me magoe, o coração não vai mais aguentar. Não me deixe ir, pois eu posso não mais voltar. Não me deixe só, não tenho medo de me matar. Não vou contrariar, palavras chegam pra machucar. Passando fome, nem sempre consegui perdoar. Não espere eu morrer, pare então por mim chorar. Alguns são mafiosos, outros estão na porta do bar. Não deixe de olhar pra dentro de si mesmo, libertando a alma, só assim deixei de ser preso. E a silhueta pela janela do banheiro. Meu ódio chegou com a mente fervendo. Vai se perguntar se o ladrão tava armado. Esses esforços, né, o real esforçado. Ainda tenho aquele abraço apertado, colo de mãe, por isso eu sou milionário. Brilho nos olhos, lealdade de uns aliados. Força nos ombros, tristeza passa meu chegado. Mas só bonito, com a grande prece nos lábios. Saudade mansa, fé no futuro é ser sábio. A ideia cura, o cotidiano enfeitado. E o sonho salva, se tem firmeza no passo. Por onde anda sua alma quando deita? Parece que se ama, mas no fim não se aceita. Roupa nova pra cantar, nova pra... Rasurando a sua cota. Privado que vai pra uma privada. Tá cagando e andando, outros cantando que caga. Mas na cadeia não existe a vida dos outros. Cê queria ser ele, mas se achando tá escroto. O indicador ele tira mais que sua nove. Na estrada da dor, inimigo tá de amarote. Coração é corote, tá na última gota. Favor, alguém me presta um pequeno, te fura a roupa. Caramba, meu lado frio é psicológico. A coisa é o bicho, nós se mata no zoológico. Mas se o amigo era só eu, então não devo nada. Ainda vivo na madruga, vai se fuer, tudo é nada agora.